A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós nos reunimos mais uma vez através do WhatsApp e do blog, para quem vai ouvir posteriormente, para meditar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Eu quero apenas lembrar você. Se você ainda não acessou, há uma série de aproximadamente 300 meditações. 300 meditações, bíblicas no nosso blog. Então você pode acessar o livro de Gênesis, o livro de Levítico, o livro dos Salmos, o livro de Jeremias, o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro do Apocalipse, o livro de Atos, agora, além das ministrações sobre liderança. O endereço é blog logos7.blogspot.com. Blog logos 7, só ponha o número 7, tudo junto, blog logos 7.blogspot.com. Última vez, blog logos 7. .blogspot.com e você poderá encontrar aproximadamente 300 meditações devocionais para sua edificação e também você pode passar esse endereço. É uma grande maneira de você abençoar pessoas, evangelizar pessoas. Não perca essa oportunidade. Tá bem? É claro que existem outros estudos, outros sites, outros blogs, e você vai decidir quais enviar, mas eu quero convidá-lo. Se você tem sido edificado, abençoado, não deixe para depois, passe o endereço para alguém, para que ele possa também ser abençoado. Vamos para Atos capítulo 8. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los aos cárceres ou ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão que algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. Feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: "Esse homem exerce um poder divino chamado o Grande Poder." E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda a parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição de mãos, das mãos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: "Dai-me também a mim esse poder para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo." Diante disso, replicou-lhe Pedro: "Que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção nesse ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado." Entretanto, Simão lhes respondeu: "Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim." E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Filipe é enviado em missão, a partir do versículo 26. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: "Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto, que desce de Jerusalém a Gaza." Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: "Aproxima-te e acompanha essa carruagem." Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "Compreendes o que estás lendo?" Ao que ele replicou: "Como poderei compreender, a não ser que alguém me explique?" e pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Assim, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Jesus! Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: Eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: Tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades por quais passava. Aleluia! Louvado seja para sempre o Senhor de toda a terra e céu. Irmãos, algumas notas sobre esse capítulo. A igreja passou a exercer seu ministério de forma subversiva e subterrânea, fugindo da injusta e implacável perseguição das autoridades judaicas e romanas. Veja bem, os cristãos desde o início sofreram perseguição. Por isso, a presença dos apóstolos em Jerusalém foi um marco de resistência e ânimo aos dispersos e discípulos que eram sumariamente encarcerados. Nesse momento da história, a maior perseguição era movida contra os cristãos helênicos, ou seja, de origem grega, que, como Estevão, tiveram uma visão mais ampla do universalismo do Evangelho, que viria a substituir as tradições superadas do judaísmo. A igreja estava em explosão. Inúmeros discípulos e testemunhas do Evangelho iam por todos os lugares pregando as boas novas, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. A cidade de Samaria, antiga capital da região de Samaria, teve seu nome alterado para Sebaste, ou em grego, Neápolis, atual Nabius. Justino Mártir, um dos pais da igreja primitiva, afirma que Simão, o mago, era natural de uma cidade chamada Gita, na Samaria. Filipe, um dos sete de Jerusalém, e que fora também disperso, recebeu o dom de evangelizar e, cheio do Espírito, pregava a Jesus, o Cristo, o Messias, uma ótima preparação do coração dos samaritanos havia sido feita pelo próprio Senhor. Você confere em João capítulo 4. E multidões atenderam ao chamamento de Filipe. Os samaritanos e saduceus aceitavam apenas os livros de Moisés como as sagradas escrituras. Que coisa maravilhosa! O dom do Espírito Santo veio sobre Filipe e ele recebeu essa unção para que fosse um grande evangelista, um evangelista grandemente usado por Deus. Recebeu o dom de evangelizar e, cheio do Espírito Santo, pregava Jesus e muitos se convertiam. Aleluia! Nos antigos escritos dos pais da Igreja, líderes e pensadores cristãos dos primeiros séculos, o bruxo, o mago, o feiticeiro Simão é apresentado como grande inimigo do cristianismo e criador da doutrina herege gnóstica, chamada simoniana, que perdurou até o século III. Simão alegava ser o principal representante de Deus na Terra. Na verdade, ele tentou subornar os discípulos e, por extensão, subornar a Deus para receber o poder de Deus e depois ganhar com isso. Que pena que até hoje nós vemos pessoas se aproveitando do Evangelho para o seu próprio interesse e o seu próprio ganho pessoal, não como um trabalhador normal, digno do seu salário, não, mas para o seu enriquecimento próprio, para a sua vaidade ou coisa parecida. Que pena. Simão identificou-se com o poder demonstrado por Filipe e creu. Mas creu apenas intelectualmente, irmãos, na pregação do Evangelho. Ele queria o poder de Deus e não o Deus o poder, como hoje. Muita gente quer o poder de Deus. Muita gente vai à igreja porque quer o poder de Deus para se tornar próspero, para ser curado, para ser abençoado, mas não quer o Deus do poder para se aliançar com ele. Nós temos que desejar o Deus do poder. O Deus do poder nos dará tudo, nos acrescentará tudo o que precisamos. Não podemos fazer como Simão, que queria só o poder de Deus para o seu próprio benefício. Temos que querer o Deus do poder e as outras coisas nos serão acrescentadas. Infelizmente, esse é um engano que vem ocorrendo até os nossos dias. A maior e mais difícil demonstração de conversão da alma de uma pessoa está na sua humilde e permanente obediência à palavra, como dissemos ontem no curso para líderes. Pedro percebe que Simão não havia permitido ainda que o evangelho transformasse o seu coração. E o exorta a buscar o perdão do Senhor, ao arrependimento. Todos os cristãos devem almejar e viver em santidade, mas ao errar, devem arrepender-se sinceramente, voltando imediatamente ao caminho, que é o fruto do arrependimento. Irmãos, nós temos que buscar a santidade, a perfeição. Aleluia! Para sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas quando acontece o acidente de um erro, temos que nos arrepender e esse arrependimento tem que vir acompanhado de mudança de postura, ou seja, fruto do arrependimento. Aleluia! Simão foi exortado por isso. Pedro exortou nessa direção. A igreja em Jerusalém, irmãos e irmãs, assumiu a responsabilidade de cuidar das novas congregações que surgiam a todo momento, em várias partes. Samaria completa a terceira onda na prometida expansão geográfica do Evangelho com destino aos confins da Terra. Para explicar para você essa terceira onda, está lá em Mateus 28. O Evangelho deve ser pregado em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, que era mais ao norte, e depois nos confins da terra. João, filho de Zebedeu, amigo querido de Jesus, autor do Evangelho, que traz seu nome e de três cartas canônicas às igrejas do livro do Apocalipse. Aparece aqui pela última vez no livro de Atos. Interessante notar o amadurecimento espiritual daquele que quis mandar fogo do céu sobre os samaritanos. Agora não, agora tinha se tornado um apóstolo cheio do Espírito Santo, pronto a evangelizar até em Samaria. Invocava sobre eles o Espírito Santo. Está lá em Lucas capítulo 9, 54, a referência do texto que nós mencionamos anteriormente, quando ele queria mandar fogo do céu, e aí nós podemos ver o amadurecimento do apóstolo. Assim deve ser com a nossa vida, devemos amadurecer. Em Atos, irmãos e irmãs, o recebimento do Espírito Santo tem como evidência inicial a manifestação de algum dom do Espírito. Isso tem que ficar claro. O recebimento do Espírito Santo tem como evidência inicial a manifestação de algum dom. Todos os que pertencem a Cristo recebem o dom do Espírito Santo. Romanos 8, 9. Entretanto, o Espírito não havia ainda se manifestado aos cristãos de Samaria. E por isso, esse evento passou a ser conhecido como Pentecostes de Samaria, o momento em que eles foram batizados no Espírito. Houve a imposição de mãos e eles receberam o Espírito Santo. É interessante notar que a expressão grega transliterada eis to onoma, e que significa em nome, era uma maneira de formalizar um documento de transferência de propriedade ou de recursos financeiros para o nome ou domínio de alguém. É assim que aconteceu. Quando alguém é selado, aconteceu e acontece, quando alguém é selado pelo poder de Deus, há uma mudança de propriedade de fato, tanto na sua conversão como no seu enchimento do Espírito Santo. O estado de amargura apontado por Pedro em relação a Simão é uma expressão que tem origem no Antigo Testamento. Deuteronômio 29, 18, e citado em Hebreus 12, 15. Aliás, ontem, em um determinado momento, fazendo uma errata, eu citei que alguns textos do Antigo Testamento, quando na verdade eram alguns textos do Novo Testamento. Então, quem ouviu ontem, faça essa correção na minha palavra. Depois, ouvindo, eu percebi que tinha citado antigo ao invés de novo, tá bem? Aqui, voltando, nesse contexto, refere-se a um tipo de má influência que uma pessoa envolvida em pecado passa a exercer sobre todo o povo. Pedro não está dizendo que Simão cometeu um pecado imperdoável, não. Ele disse que era possível se arrepender. Mas, sim, falta de humildade de Simão, o mago. E isso era nítido. Então é importante que nós tenhamos humildade para nos arrependermos quando errarmos, irmãos e irmãs. E que os dons que Deus nos concede sejam utilizados todo dia, toda hora, de toda forma, em todo tempo, para ganhar o maior número de pessoas para que morem na glória eterna com Deus. Não podemos perder um só dia, não deixe para depois. É hoje, é agora que você tem que anunciar esse evangelho, como nós estamos fazendo, pela graça e misericórdia do Senhor. Falando da cidade de Gaza, que é conhecida até hoje, foi uma das cinco grandes capitais dos filisteus. Gaza foi uma das cinco grandes capitais dos filisteus. Entretanto, a frase "pelo caminho do deserto" que você ouviu indica a velha cidade destruída por Alexandre Janeu em 93 a.C. e que ficava 80 quilômetros de Jerusalém. A Etiópia correspondia, nessa época, à região da Núbia, desde o alto do Nilo, da catarata de Assuã, até Khartum. Você pode conferir nos mapas, quase todas as Bíblias têm mapas esclarecedores no seu final, na sua parte final. A rainha mãe etíope recebia o título de Candace e era responsável pelos deveres seculares do monarca reinante, considerado demasiado sagrado para exercer esses serviços. Era comum usar então os eunucos como homens de confiança e oficiais nos governos orientais, ali no Oriente Médio, particularmente. Irineu, cristão entre os etíopes, um dos pais da igreja primitiva, em 180 d.C., relata em seus escritos que esse eunuco se tornou dedicado missionário cristão entre os etíopes. Aliás, perdão pela leitura antecipada. Irineu, um dos pais da igreja primitiva, vou ler devagar, em 180 DC, depois de Cristo, relata em seus escritos que esse eunuco se tornou dedicado missionário cristão entre os etíopes e o evangelho chegou à Etiópia por causa desse homem. Aleluia! Ler em voz alta era uma forma de mostrar reverência ao texto sagrado na antiguidade, por isso você vê isso no texto. Várias passagens proféticas, como Isaías 52, 13, 53, 12, são praticamente incompreensíveis para todos aqueles que desconhecem a história de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, os judeus gradativamente foram se afastando da interpretação messiânica original e atribuindo a antiga figura do Messias ao próprio povo de Israel. A antiga figura do Messias foi sendo substituída pelo próprio povo de Israel. Um absurdo, tanto no sofrimento quanto em sua futura exaltação. Mas o que me alegra é saber que os judeus já estão se convertendo e ainda se converterão. E ainda haverá um último tempo dedicado quase que exclusivamente a eles, para que eles possam aceitar Jesus como Machia, como Messias, como Senhor, porque o Senhor tem uma aliança com esse povo e não esquece dessa aliança. E por isso, homens de todas as tribos, homens e mulheres de todas as tribos, das 12 tribos de Israel, serão salvos por causa dessa aliança de Deus. Aleluia. Um outro destaque é que em vários manuscritos gregos nós não vemos essa citação. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, no versículo 37. Esse versículo não consta de vários manuscritos gregos. Entretanto, aparece em alguns originais, como a nota litúrgica rabínica, desde o tempo da Igreja Primitiva. E por isso consta das edições da Bíblia King James, desde 1611. E consta aqui da BKJA, Bíblia King James atualizada. Azoto, que você ouviu na leitura, era conhecida como Asdode, uma das cinco cidades da Filístia. Filístia, uma das cinco cidades. 1 Samuel 5, versículo 1. Situa-se a cerca de 30 quilômetros de Gaza e a 100 quilômetros de Cesareia. O relato de Lucas deixa Filipe nesse momento na grande cidade portuária de Cesareia, onde reaparece 20 anos mais tarde. Capítulo 21, versículo 8. Exercendo seu dom de evangelista e cooperando com liderança apostólica da igreja. Todas as vezes que Lucas usa a expressão cheio de júbilo ou pleno de alegria, refere-se a um estado de plenitude espiritual produzido pela presença abundante do Espírito Santo. Isso, irmãos e irmãs, é a alegria da salvação que nós temos que experimentar. Louvado seja o nome do Senhor por esse capítulo maravilhoso. Irmãos, para encerrar, quero falar de cinco aspectos. Em primeiro lugar, Saulo, o futuro apóstolo, foi um perseguidor da igreja. Entrava na casa das pessoas e arrastava para fora homens e mulheres para jogá-los na prisão, no cárcere. Mas Deus o transformou. Como muitos que perseguem o evangelho hoje poderão ser transformados, creia nisso. Por isso nós precisamos de ousadia para pregar a todas as pessoas de todas as maneiras. Hoje é um dia muito feliz para mim. É um dia muito feliz para a nossa denominação na Assembleia de Deus, no Ministério Galileia, porque nós estamos abrindo a nossa segunda igreja na cidade de Vargem Alegre e hoje, exatamente hoje, pegamos o contrato de aluguel. Agora faltam algumas providências e, quando o presidente estiver aqui, então inauguraremos essa segunda igreja. É um motivo de grande alegria e nós temos que aproveitar essa alegria, esse entusiasmo, não um entusiasmo barato, só emocional, mas um entusiasmo de fé para dizer, em nome de Jesus, nós temos que pregar de tal maneira que perseguidores do evangelho hoje possam se tornar apóstolos amanhã. Aleluia! Em segundo lugar, a igreja pregava para todos. E sinais e maravilhas aconteciam. Preste atenção, irmãos. Filipe estava indo para uma cidade de Samaria. Ali lhes anunciava Cristo. O povo ouviu a Filipe, viu os sinais e maravilhas que ele realizava e deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Quando as pessoas olham para nós e percebem que há em nós mais do que palavras, mas há, primeiro, coerência de vida, segundo, testemunho do Espírito, terceiro, há sinais e maravilhas, há dons maravilhosos e que Deus opera em suas vidas, elas creem no Senhor. Por isso o sinal e a maravilha é importante para o que não crê. Porque aquele que crê não precisa mais disso. Embora experimente também, se alegre também, mas não precisa mais disso. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas para muitos é importante. Por isso que a igreja, em nome de Jesus, seja de novo vocacionada e cheia do Espírito Santo para operar curas e sinais maravilhosos no meio do povo. Ao ponto de espíritos imundos abandonarem a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos, aleijados e outros enfermos serem curados. E isso vai ser motivo de grande alegria nas cidades onde estivermos, todos nós, de todas as denominações. Eu mencionei o que não menciono em 300 ministrações. Nós temos duas, três ministrações à nossa própria comunidade onde estamos congregando hoje. Falei mais vezes, que já faz 4 anos e meio que estou na Assembleia de Deus, depois de ter ficado quase 50 anos na minha igreja mãe, que é a Igreja Metodista, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe essa igreja a cada dia e a cada hora, mas que abençoe também a Assembleia de Deus. Mas vocês ouviram no máximo 2, 3 vezes, 5 vezes o máximo que nós podemos ter citado. E hoje eu cito, porque é motivo de grande alegria, nesses 7 meses de trabalho, o Senhor tem operado maravilhosamente e tem nos dado sinais e maravilhas em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, em segundo lugar, precisamos pregar para todos, de tal maneira que sinais e maravilhas aconteçam, que as pessoas acreditem no Senhor Jesus, creiam, sejam batizadas, se tornem discípulos. E pessoas que estão possessas por espíritos imundos, abandonem esses vínculos, sejam libertos desses vínculos, e depois abandonem as práticas que os levaram a isso, e mais do que isso, sejam curadas e se tornem felizes e se tornem discípulos do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, houve um mago, Simão, o mago, que quis comprar o dom do Espírito Santo. Eu não vou me demorar, prometo, não vou. O Senhor é quem vai julgar, o Senhor é quem vai julgar os que estão cometendo o mesmo pecado de Simão, o mago. Eu vou interceder, eu vou me calar e interceder para que o Senhor retire esse espírito do interesse próprio, do ganho pessoal, mesmo que seja para prejudicar alguém mais fraco, alguém mais pobre. Que o Senhor retire esse espírito de vaidade dos líderes. Tire a soberba. Tire o interesse por finanças. Tire tudo isso. Essa rebelião contra Deus. Porque quem praticava isso era Simão, um feiticeiro. Isso impressionava muita gente. Muita gente rica dava crédito. Assim como hoje, muita gente rica dá crédito a muitas pessoas que fazem práticas horrendas. Mas um dia chegou em que ele teve contato com as boas novas do Evangelho, do Reino de Deus, do nome de Jesus Cristo. E então o próprio Simão creu e chegou a ser batizado. Irmãos, ele creu e foi batizado. E ele acompanhava a Filipe, que ministrou a palavra, e ele ficava olhando, perplexo, os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Todavia, nós vamos ver no quarto item, ele creu com a sua mente, foi batizado por uma decisão, mas ele não se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo. Ele ainda quis comprar o dom para ganhar com isso. Muitos estão no Evangelho e querem ganhar com isso. Nós estamos no Evangelho é para perder. Não é para ganhar, é para perder. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então não há problema de perder. Muita gente não entende isso. Chama a gente de maluco. Chama a gente de masoquista, né? Chama a gente de com espírito de pobretão. Não é isso, irmãos. Mesmo quando o Senhor nos abençoou poderosamente, os irmãos não têm ideia, e nem devem ter, porque nós não devemos contar o que uma das nossas mãos realizou para a outra, nem a outra deve saber. Mas o quanto o Senhor nos permitiu investir em pessoas, o quanto investir em missões, o quanto, e eu estou falando de valor. E agora chegou a hora de dar esse testemunho para que você saiba o quanto para o plantio de igrejas, o quanto para evangelistas, o quanto para missionários. E eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque nós estamos no Evangelho, é pela alegria, pelo poder, pela graça, pela unção. Por tudo aquilo que o Evangelho nos propicia, ou seja, vida plena, vida abundante, vida eterna. E é isso que vale, é isso que é importante. Agora, todos têm que viver com o mínimo, como Paulo às vezes pedia para a igreja, precisam da dignidade mínima. Jesus precisava com seus discípulos e todo missionário precisa. E se pudermos abençoar mais, abençoemos mais. Todavia, nós não podemos nos deixar enfeitiçar, porque isso é uma feitiçaria, pelo o dom de Deus como uma estratégia de poder para com isso buscar um enriquecimento pessoal, a fama, a vã glória e tudo isso. Então, que o espírito do mago Simão esteja repreendido no meio dessa igreja que se levanta no último momento da história antes da volta de Jesus. Primeiro, Saulo perseguia a igreja, mas depois se converteu. Muitos que perseguem a igreja vão se converter e vão se dobrar e vão confessar Jesus Cristo é o Senhor e vão se tornar pregadores. Eu declaro isso com a autoridade que o Pai me concede agora, que o Espírito Santo me concede, que Jesus me concede. Muitos se dobrarão e dirão: eu perseguia, mas agora eu prego em nome de Jesus. Segundo, a igreja deve pregar para todos e realizar sinais e maravilhas. Terceiro, temos que nos livrar do espírito de feitiçaria, do espírito de magia, do espírito do mago Simão, que na verdade traz consigo um egocentrismo. Ele estava centrado nele mesmo, ele queria o poder para o seu interesse próprio. Egoísmo, egocentrismo. Em quarto lugar, quando a gente tem um homem de Deus por perto, uma mulher de Deus por perto, Pedro, por exemplo, repreendeu do versículo 14 até. Até o versículo 25, Paulo, Pedro, perdão, repreendendo a Simão o mago, dizendo: arrepende-te, no versículo 22, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Líder que é líder, hoje não é ministração para líder, não, mas cristão que é cristão e líder que é líder, não tem medo de, com amor e verdade. Irmãos, prestem atenção. Com verdade e amor. Com amor e verdade. Conduzir as pessoas ao arrependimento. Não importa quem seja. Não importa a origem. Não importa se é fundador da igreja. Não importa se é parente seu. Não importa quem seja. Mas nós estamos aqui para ajudar as pessoas. E a melhor maneira de ajudar alguém que está se equivocando, que está pecando, é levá-la ao conhecimento desse erro, desse pecado, e à libertação dessa malignidade, e ao arrependimento, e ao fruto do arrependimento, que é a mudança de vida. Então, em quarto lugar, que o Senhor habilite homens e mulheres da igreja no Brasil inteiro agora, em nome de Jesus. E que o Senhor habilite nas nações que têm nos ouvido agora, em nome de Jesus. Homens e mulheres que não têm medo de dizer a verdade em amor e o amor em verdade, segundo a Bíblia, sem negociar, porque a Bíblia é inegociável. É a nossa regra de fé e prática. Só que isso está no credo das igrejas aí. Só que fica só lá no credo, fica guardado lá, empoeirado. Não, a Bíblia tem que ser, ela é a nossa regra de fé e prática. E em nome disso, nós temos que nos posicionar e levar as pessoas a se livrar da malignidade, levar as pessoas, ajudar as pessoas no processo de arrependimento e de fruto do arrependimento, seja quem for. Pedro fez isso com Simão e lhe deu a oportunidade. Em quinto e último lugar, e que nós façamos isso por todo o Brasil e pelas nações. Quinto e último lugar, Filipe passou por um evento sobrenatural. Filipe estava indo numa direção, mas o Espírito do Senhor o conduziu até um encontro com um etíope, um eunuco etíope. E esse homem não tinha a clareza do texto que estava lendo. Ele não estava entendendo. Quando Filipe pergunta para ele: você entende o que está lendo? Ele é muito humilde e diz: como eu posso entender? Como eu posso entender se ninguém me explicar? Peço-te que me esclareças sobre quem é o profeta que esse texto está falando. Isaías fala de si mesmo ou fala de algum outro? Versículo 34. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem da Escritura, pregou-lhe o Evangelho e levou-o a compreender que que o texto estava falando é de Jesus de Nazaré. Meu irmão, hoje eu estou falando para você, é de Jesus de Nazaré. Jesus, ele é o Senhor. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Sabe? Todos nós pecamos. Todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos foram da presença de Deus, da glória de Deus, separados foram. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você aceitá-lo como Senhor da sua vida e como Salvador dos seus pecados, você poderá experimentar o que aquele homem etíope experimentou, compreendeu o projeto de Deus para você. Projeto de Deus para você não é projeto de proibição. Isso é coisa de homem. O próprio Espírito Santo vai dizer a você, de dentro para fora, não precisa ninguém dizer de fora para dentro. Ou seja, as igrejas ficarem estabelecendo normativas de comportamento, não precisa. Se alguém se converteu, a transformação ocorre de dentro para fora. E aí, sabe o que acontece? Você vai dizer: eis aqui um pouco de água, alguma coisa me impede de ser batizado. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, poderá lhe dizer: não, nada impede. Se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. Se crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. Não houve curso, irmãos. O único curso que houve nesse caso, não estou sendo contra o curso, não. Curso pode ajudar, mas também não é suficiente se a pessoa não nascer de novo. Principalmente para quem nasceu na igreja. Vai fazendo todo o processo, faz o cursinho lá, faz o batismo ou a profissão de fé, mas não nasceu de novo. Esse homem nasceu de novo. E como ele nasceu de novo, sabe o que aconteceu? Filipe disse para ele: você pode, se você crê de todo o seu coração. Em seguida, declarou o eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. E você será batizado. Ou seja, nessa questão do batismo, nós podemos, é bom até fazermos o curso para compreender melhor o significado, consolidar mais o significado daquilo que estamos provando, mas se houve um novo nascimento. Sem novo nascimento não adianta fazer curso. Você vai fazer que nem Simão, o mago. Vai aprender tudo intelectualmente, mas não vai ter fruto nenhum na sua vida. Não nasceu de novo. Não é uma nova criatura. Não há frutos novos na sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. As coisas velhas não passaram para você, né, irmão? Né, irmã? Tudo não se fez novo. Então, você ainda não experimentou o novo nascimento. Você precisa experimentar o que esse etíope experimentou. E quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, aconteceu uma coisa maravilhosa. De repente, arrebatou a Filipe. Ele não foi mais visto. O eunuco não o viu mais, provavelmente nunca mais. Contudo, plenamente de alegria, seguiu, pleno de alegria, perdão, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. E Filipe apareceu em outro lugar, como eu li para você na nota, em Azoto, indo para Cesareia, e pregava o evangelho em todas as cidades, e os apóstolos pregavam o evangelho em todas as cidades, e todas as nossas igrejas vão ficar ousadas e pregar o evangelho por toda a nossa cidade, cada um no bairro que está, além do seu bairro, poderá fazer projetos em outras cidades, e além de outras cidades, poderá fazer em outros estados, e além de outros estados, poderá ter projetos missionários em outro país. Você vai dizer para mim, pastor, o senhor está delirando, não vai acontecer. Eu te digo, você que está delirando, porque eu afirmo que isso está acontecendo agora. O Senhor está levantando uma geração missionária, e essa geração missionária vai até a volta de Jesus. Podem não ser muitos, não. Mas sabe que nós somos 8 bilhões de habitantes, né? Cerca de 8 bilhões de habitantes. Sabe que se cada igreja local separar 8 missionários, 8, 8, 8 missionários, não 8 bilhões, e os outros todos orarem da igreja e mantiverem o trabalho vivo na igreja local, e os outros todos contribuírem, se nós levantarmos uma equipe de 5 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, nós vamos para todos os países do mundo. E eu tenho certeza que alguns pastores estão sendo tocados agora, pastores e pastoras, e missionários tocados novamente, e irmãos e irmãs tocados novamente. Eu tenho certeza absoluta. Porque fé é isso, é convicção, é certeza de coisa que eu ainda não estou vendo, é convicção de algo que eu ainda estou aguardando, mas eu tenho certeza e convicção: o Senhor está levantando uma igreja missionária e está levantando no padrão de Filipe. Talvez você seja arrebatado de um lugar para o outro, mas gere um etíope, e esse etíope vai ganhar toda a Etiópia. Ou seja, você pode ser levado para um lugar, para uma cidade, e ganhar uma pessoa daquela cidade, e depois essa pessoa da cidade vai ganhar muita gente daquela cidade. Assim com as várias cidades, assim com os vários estados da federação, assim com toda a nação brasileira, assim com todas as nações que nos ouvem e assim com todas as nações da terra. Eu concluo dizendo: pode escrever, muito perseguidor da igreja vai se converter e vai se tornar pregador do evangelho, como Saulo. Em segundo lugar, em primeiro, muito perseguidor vai se tornar pregador. Em segundo lugar, nós vamos pregar a todos e acompanhado de sinais e maravilhas. Em terceiro, está repreendido o espírito da feitiçaria, o espírito da magia, o espírito do egocentrismo, o espírito do interesse próprio, até em líderes, até no meio do povo. Também não são só os líderes, não. O povo também é bem, muitas vezes, como o mago, só quer o Deus da bênção. Perdão, só quer a bênção de Deus, mas não quer a bênção, o Deus da bênção. Então, você, irmão da igreja, você vai querer o Deus Todo-Poderoso, não só a bênção dele, você vai querer uma comunhão íntima com ele agora, em nome de Jesus. Em quarto lugar, vai surgir uma geração de homens e mulheres que com verdade e amor, verdade e amor, como Efésios nos ensina, vai repreender todo falso cristão à luz da palavra. Não é para expor ninguém, não é para machucar ninguém, não é para execrar ninguém, não é isso. A ideia não é essa, mas a ideia é o versículo 22. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Porque é muito bom andar em santidade, irmãos. Posso dizer, desde o dia da minha conversão, em 1985. É muito bom quando nós estamos vivendo em santidade. Isso gera comunhão com Deus, isso gera uma relação próxima. Você ouve o Senhor, você fala com Ele, é coisa tremenda. A palavra salta aos olhos quando você abre a Bíblia, ela salta para dentro de você. É tremendo, é maravilhoso. Mas é duro e triste quando nós erramos. E a mão do Senhor pesa sobre nós, e aí só resta uma alternativa: nos arrependermos, pedirmos perdão e voltarmos para o caminho, que é o verdadeiro fruto do arrependimento. Em último lugar, o Senhor está levantando muitos Filipes hoje. O Senhor levanta muitos Filipes, muitos, uma geração de Filipes. Enviados em missão para pregar o Evangelho com todo poder e autoridade, e pessoas serem convertidas em toda parte. E por causa da pregação dessa geração de Filipes que o Senhor está levantando, aqueles que se converterem vão pregar nos seus bairros, nas suas cidades, nos seus estados, no seu país. E em todas as nações. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que essa palavra cale fundo no coração, vai calar, já calou, fundo no coração de muita gente, em nome de Jesus. Pelo menos 25%. Estou sendo bem norte-americano agora. Os norte-americanos gostam de estatística. Você sabe disso, né? Eles gostam e têm estatística para tudo. Mas pelo menos 25%, então, da semeadura cai em terra fértil. Eu estou confiante, eu estou na certeza, porque pelo menos 25% vai cair em terra fértil. Mas poderá ser mais. Aquele é um exemplo, não é uma regra obrigatória que terá que ser assim. Tomara que 100% se torne terra fértil. Isso é o maior desejo do Senhor. Mas pelo menos eu tenho certeza que um quarto dos irmãos está sendo impactado nessa hora e vai viver mais na perspectiva de Pedro, de João, de Filipe. E até de Saulo, que depois vira Paulo. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo nos faça essa igreja poderosa como a igreja primitiva, para que testemunhemos a tempo e fora de tempo. Testemunhemos por toda a parte, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E assim seja com todo o povo de Deus, espalhado por todas as partes. E assim seja até o dia da vitória. Hoje e eternamente, nós vamos dar testemunho não mais para a conversão, porque já não será mais esse o tempo, mas vamos dar testemunho de louvor, vamos nos alegrar, vamos celebrar por tudo que o Senhor operou, por todas as vidas que Ele salvou, por toda a obra maravilhosa que Ele realizou. Que a graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.